Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. É clima de ano novo, 2015 chegando, com certeza trazendo para todos nós muitas vitórias, muitas alegrias, muitas conquistas, né? É, em todas as áreas de nossas vidas, né? Muita saúde, muita paz, no campo profissional, muitas conquistas. Um abraço a todos, os nossos amigos do Brasil inteiro, que nos dão a honra da audiência. Muito obrigado, viu? E nesse programaço especial de Ano Novo, quem canta bonito? Gustavo Lima. Que mal te fiz eu? Não entendo por que não me faz. E viras a cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que fura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que tu sentes tanto rancor? E um homem que te amava e te queria, tu deixaste de falar tudo, por favor. Que mal te fiz eu pra me tratar assim como farrapo? O vagabundo, o pobre, coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida? E quer me ver crucificado ainda? Não te bastava a dor que teu adeus deixou? Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Oh, paixão! Aí você machuca meu coração, danada. Mal te fiz eu. Isso pra mim. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem. Vamos entrando com o nosso programa Mundo Sertanejo. Vamos até Rubim, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, amigos da Rádio Alternativa FM em Rubim,

Muito obrigado, gente. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, meu amigo JB, hein? JB Nascimento em Rubim, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Aloysio Campos, todos vocês, amigos da Rádio Brígida FM, município de Orocó, no Pernambuco. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho de vocês. O Aloysio Campos sempre comigo no Facebook. E a galera disse, ele disse que a galera gosta do nosso programa aí em Orocó, no Pernambuco, né? Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos até Ribeira do Pombal, Rádio Canabrave FM, é a nossa parceira em Ribeira do Pombal. Muito obrigado, viu? O Lulu da Bahia, todos da equipe da Rádio Canabrave FM, em Ribeira do Pombal, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Meu amigo Claudemir Gomes, Web Rádio Ambiental FM, também exibindo o nosso programa em Foz do Iguaçu, no Estadão do Paraná. A nossa diretora Rose, um abraço a vocês, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos da Rádio Sucesso FM em Araxá, Minas Gerais, um abraço a todos vocês, a Nilda, todos vocês, muito obrigado, viu? A Madalena, todo mundo em Araxá, ouvindo o Mundo Sertanejo. Ana Carla Jacob canta Inocente. Chora que corre atrás do seu amor. Descobri que agora sou muito mais e aprendi a me dar valor. Você faz sacanagem, termina comigo. Acostumado no outro dia eu te procurar, mas agora é diferente, o jogo virou. Vou sair com as amigas, outra boca beijar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. A almofada, assim como a Ana Carla Jacob. Vem, vem, vem. Eu não sou mais a garotinha que chora, que corre atrás do seu amor. Descobri que agora sou muito mais e aprendi a me dar valor. Você faz sacanagem, termina comigo. Acostumado no outro dia eu te procurar, mas agora é diferente, o jogo virou. Vou sair com as amigas, outra boca beijar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. Inocente, sabe de nada. Você acha que eu tô em casa sofrendo, pensando em te ligar. Inocente, sabe de nada. Eu tô na farra, tô feliz e não vou voltar. De nada, inocente. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Maria de Fátima, em Vargem Grande do Rio Pardo, ligada, sintonizada na VGFM. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Ô, Nelsinho Rezende, a todos vocês, amigos de Paramirim, no Estadão da Bahia, Rádio Paramirim FM, exibindo o nosso programa. A minha querida Leidiana Araújo, em Timon, no Estadão do Piauí, ouvindo o nosso programa pela Rádio Clube FM de Teresina, né? Teresina, capital do Piauí. E Timon é Maranhão, perdão. Timon é Maranhão. Aí você atravessa a ponte, já passei por lá, né? Já fechou naquela região. Você atravessa a ponte, o rio, né? Pela ponte e chega a Teresina.